Hey, Archie, yeah. Ha, ha. E quando eu digo que é só por Deus. Ei, ei, ei. E quando eu digo que é pra Deus. Saca, ha, sou capaz, por isso eu corro atrás. Minha vida eu só confio a Deus e ninguém mais. Mesmo no meio da guerra, ha, eu tô na paz. Cada noite um sonho, cada dia uma esperança. E ela não morre porque sou capaz. Sigo os pergaminhos, sempre no caminho, sem olhar pra trás, porque sou capaz. Quem me ergueu é fiel, me enxergou lá do céu, me separou dos cruel, não sou mais réu. Se você acredita ou não, tanto faz. Tento mais, tento mais, sou capaz. Quem me fez assim foi Deus. Tudo agora é novo pro maldigo adeus. Hey, é pra valer, é pra valer. Já derrubei o gigante, já atravessei o mar. Só quero te dar orgulho, não quero te ver chorar. Sou capaz de amar, sou capaz de perdoar. Sou capaz de viver, arte. Sou capaz de amar, sou capaz de perdoar. Sou capaz de viver, arte. Sou capaz de amar, sou capaz de perdoar. Sou capaz de viver, arte. Sou capaz de amar, sou capaz de perdoar. Sou capaz de viver, arte. Pode me falar que eu não consigo, não ligo. Pode me falar que é difícil, insisto. Pode me falar que não dá mais, não importa, sou capaz. Cê pensa que eu tô marcando só porque eu tô andando a pé. Se quiser, pode medir os quilômetros pra saber o tamanho da minha fé. Tô de pé, o inimigo errou, Deus me livrou. Quem dá mais, a salvação não se compra. Tem que ser capaz, covardia, canseira, desânimo, medo, angústia, preguiça, tristeza. Tá com vocês? Espero que não. Terra que mana leite e mel, eu chegarei, tu chegarás. Não tem miragem, é tudo uma questão de fé. Tem que ter coragem, não pode dar uma de zé. Eu sei que sou, eu sei que sou, eu sei que sou capaz. Eu sei que sou, eu sei que sou, eu sei que sou capaz. Sou capaz de amar, sou capaz de perdoar. Sou capaz de viver, arte. Sou capaz de amar, sou capaz de perdoar. Sou capaz de viver, arte. Sou capaz de amar, sou capaz de perdoar. Sou capaz de viver, arte. Sou capaz de amar, sou capaz de perdoar. Sou capaz de viver, arte. Sou capaz de amar, sou capaz de perdoar. Sou capaz de viver, arte. Sou capaz de amar, sou capaz de perdoar. Sou capaz de viver, arte. Sou capaz de amar, sou capaz de perdoar. Sou capaz de viver. Sou capaz de amar, sou capaz de perdoar. Sou capaz de viver.